Eles cruzaram a fronteira, me intimaram a rendição. Que mais podia eu fazer? Peguei meus textos e sumi. Troquei de nome tantas vezes, eu perdi esposa e filhos, tenho só meus amigos. Alguns ainda estão comigo. Éramos três de nós de dia, sobrei só eu de noite, mas eu devo seguir. As fronteiras são minha prisão. Uma velha deu abrigo e nos escondeu no sótão. Chegaram os coturnos. Ela morreu em silêncio. Ao vento, vento sopra, vem das covas ele sopra, que a liberdade vem. Deixaremos as trevas. Ao vento, vento sopra, vem das covas, ele sopra, que a liberdade vem. E deixaremos as trevas.